Thank you. Você conferiu Da Buzz, Wanna Be With Me, W, Run To Me, Alex Christensen and Berlin Orchestra, Rhythm Is A Dancer, Fetri Ivy Quainu, ainda Alex Christensen and Berlin Orchestra, Das Boot, DJ Bobo, Somebody Dance With Me. Iniciamos o programa com Mademoiselle Caro and Frank Garcia, Soldiers. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio. 10:37. Rio Sul Rádio Serviço. Acabe com a água parada para não criar monstros dentro de casa. O mosquito da dengue também causa febre amarela, zika e chikungunya. Essas doenças podem matar. Por isso, ajude a combater os focos do mosquito. Tampe a caixa d'água, feche bem o lixo, limpe o quintal, o telhado e a calha. Vire garrafas e vasilhas para baixo e encha de areia os pratos, os vasos de planta. Não deixe esses monstros soltos na sua casa. Este é o som de Júpiter. E este, de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. There'll be better days when my love will find you, even though we're miles apart. Like an airplane, as the world fades out, and there's a new world yet to come. And all your pain will release at night into the arms of the chosen one. Rio Sul Rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. Boa noite. She'd held with guns and get the Taco Bell. When someone heard a rebel yell, I think it was an infidel. Adam, Ant, and Robert Plant with enter of a sycophant. Enlisted by Ulysses Grant to record at the record plant. Islamabad is on the not Havana at the riot squad. And if you want to be a mod, you'll have to meet me at the quad. You got the best of my logo. I'll take the rest of your show. Singing the Led Zeppelin. Lizzie looking mighty thin. The Thompsons had another twin. My daughter won the lottery. The numbers never thought of me. Ramones had a lobotomy. So spin me like a pottery. A Mona Lisa, Judah Priest, a Sweet Fabrice, the Mother Lugas, named Teresa, Bubblegum, a Kumbazooka, Dirty Dandy, Nanda Luka, Smoke Banana in your hookah, now I know the brand is Ruka, Ernie Mac and Caddyshack with Dusty as the pick of Bracken. If you ask me for the time, I'll tell you that the future's back. You got the best of my look. I love you. to the gate, the jeans. My slippies made up of a painted fingers and the lion's mane. Giant squid, karate kids, are vicious and the KDD. The planet that we move.